debate informativo. Medicamentos são uma tristeza, os nossos lares são uma pobreza, o ensino que se faz pela rua. Debate informativo, das 10 às 12, aqui na Iglesia. Segurança alimentar e direito à terra, garantia e cautelas. A história humana é o entrosamento entre o passado e o presente. A história humana é história porque ela registra eventos ou factos memoráveis. Memoráveis porque conferiram segurança à vida do momento, ou memoráveis porque assustaram tal vida em tal tempo, período ou época. Angola do momento enfrenta desafios de fome nas províncias do sul do país. As experiências do passado e do limite ditaram sempre que, onde há fome, a definição da qualidade dos alimentos a consumir-se pouco conta, pois conta o ter tal alimento para se enganar o estômago. O Dia Mundial da Alimentação 2013, a celebrar-se a 16 de outubro, decorre sob o lema Sistemas Sustentáveis de Segurança Alimentar e Nutricional. Mês de outubro é cristamente o mês do Rosário e é, a nível das nações, o mês dedicado à sensibilização e reflexões sobre a segurança alimentar. Presente está o dia 16 de outubro. Esta comemoração, com já 3 décadas, é celebrada por mais de 150 países e procura conscientizar a opinião pública sobre questões da nutrição e alimentação. Pois a alimentação é um requisito fundamental à vida humana e inalienável de todos os povos. É um direito à alimentação adequada e a alimentação adequada realiza-se quando cada homem, mulher e criança, sozinho ou em conjunto, tem acesso físico e económico ininterruptamente à alimentação adequada ou aos meios para sua obtenção, diz o Comitê de Direitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU. Em jogo está a questão da segurança alimentar, que, segundo se definiu em Roma em 1996, existir segurança quando as pessoas têm, de forma permanente, acesso físico e económico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares a fim de levarem uma vida ativa e saudável. A segurança dos alimentos depende de alguns fatores: o respeito pelas preferências alimentares, a qualidade da água, o saneamento básico, a higiene e estado de saúde das populações, assim como a informação e educação nutricional para uma correta dieta alimentar. Não está em jogo aqui o caso do cuidado, da conservação e da qualidade das terras. Que alimentos seguros produziria uma terra toda cheia de resíduos venenosos e águas contaminadas? A ONU, em veste própria, afirmou existirem quase 870 milhões de pessoas no mundo cronicamente subnutridas. As razões para a situação são os sistemas insustentáveis de desenvolvimento que degradam o ambiente, uma vez que os sistemas alimentares são constituídos de meio ambiente, pessoas, instituições e os processos pelos quais os produtos agrícolas são produzidos, beneficiados, distribuídos e levados ao consumidor para boa alimentação, boa terra. Caro ouvinte, este debate se prende com a vida de todas as idades. Para a saúde, a sua e de outrem, participe e interaja com os ilustres convidados, aos quais a Rádio Eclésia agradece e aplaude a singular atenção e amor que cada um tem por esta Angola além e por cada via em tais comunidades. Segurança alimentar e direito à terra, garantia e cautelas. Eis o tema. Contribua. Está lançado então o convite. Vamos contribuir para este tema: segurança alimentar e direito à terra, garantia e cautelas. Este debate em a coordenação de Arthur Savita, a técnica é de Wanda de Carvalho, condução de Citon Guabento. Eu passo a apresentação dos convidados já em estúdio. Vou dar o bom dia e bem-vindo ao representante da ADRA, o Sr. Paulo Filipe. Bom dia. Venho pela ADRA, que é bem diferente. Portanto, que também é um grupo de discussão de temas sobre segurança alimentar e nutricional. Sim. E foi neste contexto que eles sugeriram que viesse cá eu. Exatamente, porque também é consultor em matéria de segurança alimentar. Exatamente. E um outro convidado a quem também vou dar as boas-vindas e muito bom dia, o Sr. Julião Catemba, que é o representante da Cooperativa dos Camponeses e Agricultores do Muzondo. Sim, muito bom dia, sim, obrigado. Portanto, o tema é segurança alimentar e direito à terra, garantia e cautelas. Eu vou começar por introduzir e por pedir aos convidados em estúdio que façam as notas introdutórias sobre o tema, mas antes dizer também que foi convidado para este debate o representante do Ministério da Agricultura, que ainda não se encontra nos estúdios, esperamos que a qualquer altura apareça. Também foi convidado para este debate um representante do Ministério do Comércio, que também não se encontra ainda nos estúdios, esperamos que apareça a qualquer altura. A Associação Industrial de Angola também foi convidada e esperamos que se faça representar este debate, para além também de um representante do OPSA, o OPSA que é o Observatório Político Social Angolano e que também esperamos que se faça presente ao longo do nosso debate. Portanto, eu começo então com a nota introdutória, começo pelo Sr. Julião Catembe, que é o representante da Cooperativa dos Camponeses e Agricultores do Muzondo. Sobre o tema, o que lhe vem neste momento à cabeça? É, muito obrigado por esta oportunidade que me oferece. É, para dizer que sobre o tema, nós temos logo cinco princípios que estão plasmados no Dia da República, decreto número 58/2004, onde tem os cinco princípios: o direito de propriedade privado, o domínio útil consuetudinário, o domínio útil civil, o direito de superfície e o direito de ocupação precária. Acredito que é dentro desses cinco princípios onde nós vamos nos basear toda a nossa conversa. Se me permitam que eu faça a devida introdução sobre os cinco princípios que eu acabei de enumerar. Faz favor. Portanto, diz a lei que cada direito aqui enumerado tem a sua função social e a sua importância econômica. Assim, por exemplo, o direito de propriedade privada terá sua importância na cidade e o domínio útil consuetudinário terá sua aplicação nas aldeias, onde as populações vivem em terras comunitárias, e outros três direitos fundiários terão aplicação quer na cidade, quer no campo. Portanto, esta é a sua parte inicial, onde nós podemos nos basear. Mas o que aqui mais importa nos referir é sobre o direito consuetudinário do qual eu vim representar e eu, portanto, trabalho dentro dessas áreas. Ok, está assim tudo a propósito então do tema segurança alimentar e direito à terra, garantia e cautelas. Agora vamos à nota introdutória do outro representante, do outro convidado em estúdios, que é o Sr. Paulo Filipe. Sobre o tema? Não, fiquei com a impressão que o representante da... Da cooperativa. Da cooperativa não tivesse... Não, o senhor enunciado. Julião não tivesse terminado. Por Catemba. Catemba, sim. Exato. Temos todo um debate ao longo desta manhã e, portanto, se não foi enunciado agora, tem toda a oportunidade para o fazer. Se terminou, então, a sua nota introdutória, então passamos já... Tá. Olha, não me pergunto o que é que eu tenho a dizer sobre o tema, porque vou ficar aqui três horas a falar sobre o tema. Como introdução para ilustrar aos nossos ouvintes o que... Está certo, vou fazer a introdução e vou aproveitar a ausência dos outros participantes para ganhar algum tempo, ocupar algum tempo a falar. Enquanto estiverem ausentes. É o seguinte, Bento e ouvintes, falar de segurança alimentar e terra, ou melhor, definir objetivos para que a gente alcance segurança alimentar e direito à terra requer necessariamente que a gente defina metas. Metas muito objetivas e mensuráveis. E isto é uma das coisas que falta, tem faltado nas nossas abordagens e tem sido pouco tratado nos nossos documentos estratégicos e documentos políticos. Portanto, é definir metas claras e objetivas ou objetivamente mensuráveis. E por haver essa deficiência, eu defino as minhas metas. Eu defino aquilo que eu tenho dito às vezes que é o meu sonho. Meu sonho é ver, ou pode ser uma meta alcançar, daqui a 25 anos, ver uma Angola com uma população de jovens bem nutridos, bem formados, ou com um nível de escolaridade boa, e com um nível de produtividade laboral alto, portanto, com um rendimento de eficiência laboral alto. Isto é perfeitamente mensurável e é possível a gente alcançar isso. Agora, portanto, já temos uma meta definida. Eu prefiro partir assim, definimos uma meta e vamos lá ver como é que a gente chega aí. Podem existir várias estratégias, mas eu vou ligar esta meta àquilo que é o tema de hoje, que é a segurança alimentar e direito à terra. Portanto, uma estratégia para a gente chegar aí tem que ter quatro pilares. Nutrição, segurança alimentar, e separo propositadamente a segurança alimentar da nutrição para fins deste debate. Portanto, nutrição, segurança alimentar, produção e o direito à terra. Portanto, esses quatro. Agora, vamos ver como é que eles se relacionam para a gente alcançar a meta. Do ponto de vista nutricional, a gente não chega a essa meta se não invertermos os níveis atuais de malnutrição crónica, que são demasiado altos. Uma em cada três crianças, e são dados do último inquérito nutricional. E não há indicações que, pelo menos a nível da malnutrição crónica, não há indicações que tenha havido alguma redução. Mas tem estado a trabalhar nisso, devemos reconhecer que sim. Uma em cada três crianças, sofre de malnutrição crónica. E essas crianças, a economia já as perdeu. Não vão ser úteis à economia. Podem ser úteis à sociedade, noutros sentidos, né, noutras vertentes, mas do ponto de vista de rendimento laboral e de contribuição para o enriquecimento do conhecimento, perdemos essas crianças. Uma população mal nutrida não se recupera. Uma população mal nutrida, cronicamente, uma nutrição crónica não se recupera. Podemos definir estratégias para atenuar os efeitos da malnutrição crónica no período de aprendizagem, no período escolar da criança, mas não vai muito longe. E deixa-me só dizer que isto não é falta de alimentos. Não só. Falta de alimentos é uma parte, mas... No nosso caso, a do conhecimento que tem dos fatores. Estudos que tem, portanto, nesta área, a má nutrição vai ligada a quê, fundamentalmente, quando falamos de Angola? Saúde, saneamento, em particular. Infelizmente, no nosso caso, ainda é também falta de alimentação. Não alimentação de base, mas alimentação particularmente que fornece micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das crianças. E com relação a esse aspecto, ia tocar em dois micronutrientes essenciais, iodo e ferro. Se encontram nas plantas abundantemente. Vamos chegar aí. Essa é a parte da produção e da segurança alimentar, desses três, dos quatro pilares que mencionei. Sim. Portanto, com relação ao iodo e ferro, uma criança com deficiência de iodo não aprende matemática, não aprende física, perde-se. E a deficiência de iodo, a gente sabe que está muito associada ao retardamento, ao retardamento do desenvolvimento mental das crianças. Está ferro, precisamente a mesma coisa. É responsável pelo baixo peso à nascença, responsável pelos níveis de, em parte, os níveis de anemia que nós temos. E a anemia, ferro priva, é responsável por uma redução substancial do rendimento da força de trabalho, particularmente das mulheres. E são as mulheres que alimentam o mundo, não são os homens, são as mulheres. E um outro setor que sofre muito com os altos níveis de deficiência de ferro na nossa população é o setor da construção. Então são setores que requerem força de trabalho ativa e muito forte. São, do ponto de vista da exigência física, são muito exigentes, né? E com uma população com deficiência de ferro, esses dois setores sofrem muito. Nós temos dados, infelizmente não temos dados da Angola, mas já existem dados na África Ocidental que mostram que a deficiência de ferro, ou a anemia causada por deficiência de ferro por si só, é responsável por uma redução da força de trabalho das mulheres correspondentes a mais ou menos 50 milhões de dólares por ano. E isso reflete-se no PIB. Portanto, é um quadro necessário que é necessário inverter. Não temos dados da Angola, mas aqui a situação não deve ser muito diferente. A Índia é exatamente a mesma coisa. Existe 3% de redução do PIB da Índia, que deriva da falta da pouca rentabilidade da mão de obra derivada da anemia. E estão a desenvolver estratégias para combater isto. Portanto, do ponto de vista de iodo, precisamente a mesma coisa. Mas nós temos que reconhecer que tem havido um esforço muito grande do Ministério da Saúde com apoio do UNICEF para fortificação do sal, ou iodificação do sal. E os níveis têm estado a melhorar. Nós tínhamos em 2007 mais ou menos uma em cada 5 crianças que não consumiam sal. Sal iodizado. Não consumiam sal. Mas estes números melhoraram? Acredito que sim. Não temos inquéritos nacionais ainda que mostrem isso. Não podemos falar a nível nacional. Mas as intervenções dessas instituições em determinadas províncias têm mostrado, ou pelo menos dão-nos indicação, que a situação está a melhorar. Nós não conseguimos medir os níveis de concentração de iodo por indivíduo, mas estivemos a fazer trabalhos em várias províncias, estimando a quantidade, ou a qualidade, melhor, a qualidade do sal e o iodizado disponível a nível do agregado familiar. E os resultados não eram muito bons, mas já lá vão três anos, e sei que já foi feita uma intervenção para corrigir isso. E tem estado a melhorar. Agora, iodo é necessário. E a melhor forma de nós adquirirmos isso é pelo sal. Porque é mais fácil e mais barato fortificarmos o sal com iodo. Portanto, é a principal fonte de iodo na nossa alimentação. Mas há um tempo atrás instalou-se um braço de ferro entre cardiologistas e nutricionistas por causa do consumo de sal. E é necessário fazer fortificação, sim senhora, mas tem efeitos, outros efeitos para a nossa saúde que devemos acautelar. Os europeus também, nos programas infantis, estão a recomendar a redução do uso de sal. E é precisamente aí onde eu acho que entra a parte da agricultura. Não é? Precisamos sim de fazer fortificação, mas é possível nós reduzirmos o consumo de sal, mas ao mesmo tempo aumentar o consumo de alimentos que são ricos em iodo. Como quais? Vamos lá ver. Nós temos, infelizmente, os principais, ou os melhores, que têm maior concentração, são caros. Não fazem parte da nossa dieta. Que é bacalhau, sardinha, mariscos. Temos tanta sardinha. São, mas é cara. A sardinha é cara? É, portanto, a sardinha, estamos a falar da sardinha. Sim, mas a sardinha, no caso da lambula, a lambula. Daqui a pouco, é uma boa sardinha, né? A lambula, que está muito barato. Ah, é? Está muito barato. É promover o consumo de sardinha. Sim, sardinha. Então, isto talvez também falte informação, não é? É preciso dizer isto. que não sabíamos, ou seja, é muito pouca gente sabe, se calhar, que a concentração do iodo na sardinha. Os produtos marinhos são ricos, mas, bom, não sei como é que está, nunca mais fiz pesquisas diretas ao nível do agregado familiar sobre isso, não sei como é que está, qual é a contribuição do consumo de peixe neste momento para o consumo do agregado familiar. Portanto, se estão a consumir sardinha, melhor. Melhor. Uhum. O marisco, se calhar, é que esteja mais caro, se calhar. Yeah. Portanto, mas nós temos outros produtos. E é precisamente aí onde eu acho que uma estratégia de segurança alimentar e nutricional deve desenvolver, desenvolver estratégias que visam a promoção de culturas que nos ajudem a melhorar os níveis de má nutrição de micronutrientes, né? E, assim sendo, combatemos a má nutrição e criamos uma população saudável e com maior capacidade de produzir e com maior capacidade de contribuir para o desenvolvimento económico. Então, nós temos culturas como nos cereais, os principais são o milho e o trigo. Exato. Então, milho e trigo nos cereais. Isso. Nas frutas, destacar a banana e a maçã. Particularmente, maçã, melhor o sumo de maçã, mas destacar particularmente a banana. Por ferro, temos a farinha de peixe, que é bastante rica. O fígado, feijão, os grãos, abacaxi e manga. Portanto, incentivar o consumo destes alimentos para podermos complementar aquilo que a gente recebe de forma fortificada. Agora, como é que isso se relaciona? Como é que isso se relaciona com a parte da terra? Né? Portanto, já temos, partindo da meta, identificamos qual é a situação nutricional, pelo menos a mais preocupante em termos dos micronutrientes. Já identificamos as culturas que podem ser definidas como culturas estratégicas para uma segurança alimentar virada para corrigir índices nutricionais baixos e criar uma força de trabalho ativa ou eficientemente útil. E aí vamos para a questão da terra. Não é? Quem produz isto não são os grandes projetos agrícolas. Não é o grande agronegócio que hoje é promovido que nos vai assegurar a produção dessas culturas. Quem assegura isto é o camponês, é a agricultura familiar. Agora nota que dentre essas culturas, nós temos estas culturas que acabei de mencionar, nós temos culturas perenes aí, as fruteiras. Essas não são culturas que se cultiva hoje e colhe-se 4 ou 5 meses depois, levam anos, 2 anos no mínimo. Não é? Camponês nenhum, nota bem, camponês nenhum faz investimentos em culturas perenes num terreno sobre o qual tem direitos precários. Ele não faz. Ele só vai pôr a banana, o ananás, ou qualquer outra fruta, manga, num terreno em que ele sabe que não corre risco de expropriação. Aí sim, aí ele faz. E a gente sabe que esses terrenos existem em pouca... os espaços são pequenos. E como ele tem pouca terra, tem que fazer recurso à terra que não é dele. Tem que ir para dentro das fazendas, fazer contratos com fazendeiros para poder ampliar a sua área de produção. Aí onde ele vai ampliar a área de produção em terreno sobre o qual não tem direito nenhum, ele não vai fazer culturas importantes. Não faz. Porque sabe que a qualquer altura pode ser, como chamamos, dizemos localmente, pode ser chutado. O camponês diz-me assim, pode ser chutado se fizer culturas anuais nessas terras. Portanto, temos os pilares estabelecidos, não é? Para atingir esta meta. Portanto, não se pode falar de direito à terra se não falarmos de uma reforma. Todo o direito à terra tem que ser, para ele ser assegurado, tem que ser enquadrado num âmbito, num programa âmbito de reforma agrária. E depois ainda há muito, vamos falar um bocadinho mais é? Sobre cada um. Como? Há muito pano para a manga. Claro, portanto, dizer aos nossos ouvintes que estamos a começar, estamos só a introduzir. Eu vou dar as boas-vindas também ao Carlos Figueiredo, que é o representante do OPSA, que é o Observatório Político Social Angolano. Bem-vindo. Então, sobre o tema segurança alimentar e direito à terra, garantia e cautelas, tem toda a palavra. Tá, começo por agradecer por terem convidado o OPSA e pedir desculpa por ter chegado tão tarde. Estou há duas horas no trânsito, pensei que levar menos tempo. Não está fácil. E quero começar por dizer que segurança alimentar prende-se não apenas com alimentação e com agricultura, como poderá a expressão mostrar. Prende-se com as pessoas, seja individualmente, seja coletivamente, não ficarem sob o risco de não se alimentarem devidamente. E isso tem uma ligação estreita com a questão da pobreza. Porque quem tem uma fonte de rendimento, pode não ser diretamente ligado ao setor agrícola, mas tem um modo de vida que lhe permite ter um rendimento para satisfazer as suas necessidades, essa pessoa pode adquirir os alimentos, se eles estiverem disponíveis no mercado, né? Portanto, o conceito de segurança alimentar é multidimensional, tem a ver com questões de rendimento das famílias individualmente, mas tem a ver também com questões ambientais, portanto, tem a ver com questões de disponibilidade de alimentos, portanto, as pessoas não ficarem privadas do acesso a alimentos, seja por razões de pobreza, seja por razões de ausência real. Há uma ligação muito estreita entre segurança alimentar e a questão da terra, e a questão do acesso à terra. Acho que uma das dimensões, o Paulo Filipe já tem estado a falar sobre ela, esta questão da agricultura, do pequeno camponês, mas eu diria que há uma ligação estreita entre a pobreza e o direito à terra. Mesmo a terra urbana, se as pessoas tiverem, como muitas vezes acontece entre nós, numa constante situação de precariedade em relação aos seus direitos de propriedade, essas pessoas ficam privadas de um recurso económico muito importante que depois tem reflexo no seu nível de rendimentos. Para clarificar um pouco melhor o que eu quero dizer, se eu estou numa zona que pode não ser agrícola e tenho terra onde eu vivo, onde eu trabalho, mesmo que não seja, de novo, agrícola, e tenho esse direito, eu tenho essa minha posse reconhecida através de documentos que me deem direitos sobre essa terra, isso dá-me a possibilidade de utilizar esse recurso como garantia para obter empréstimos ou para fazer sociedades com outros atores. Quando eu estou numa situação em que, embora eu esteja na terra, não me é reconhecido legalmente, eu formalmente estou como se estivesse a ocupar ilegalmente a terra, estou numa situação em que não posso utilizar aquele recurso, ou não posso utilizar tão bem ou tão facilmente aquele recurso para melhorar a minha situação económica. Infelizmente, acho que a grande maioria dos angolanos vivem numa situação de relação com a terra, de relação não reconhecida formalmente. Portanto, a pessoa às vezes vive numa terra, os seus antepassados vivem naquela terra, mas se a pessoa quiser ter um documento que lhe assegure esse direito, mesmo que na lei isso esteja previsto, que a pessoa tenha o direito de receber os documentos que comprovam, que atestam o seu direito à terra, mas a maior parte dos angolanos não tem documentos. Portanto, a maior parte dos angolanos vivem numa situação de precariedade em relação aos seus direitos à terra. Isto tem um impacto enorme, não só sobre o desenvolvimento económico, porque retarda o processo de investimento, retarda as oportunidades que as pessoas possam ter de valorizar a sua atividade, mas cria, portanto, como resultado, cria é um dos fatores que contribui para a pobreza das pessoas. E como eu dizia no início, há uma relação estreita entre pobreza e insegurança alimentar. eu como nota de abertura, e peço desculpa, Paulo Filipe, por estar a interromper a tua explicação sobre o assunto. Não, por acaso aproveitei a tua ausência mesmo para alongar eu um ouvi, bocadinho. Eu não estava aqui, mas estava-vos a acompanhar pelo rádio, até que tive que abandonar o carro e vir a pé agora, claro, nestes últimos. Portanto, os ouvintes são também convidados para este debate pelo 929-20-21-81. 929-20-21-81, a vossa inteira disposição para os que queiram intervir e trazerem então contribuições sobre o tema segurança alimentar e direito à terra, garantia e cautelas. Agora, vamos falar de segurança alimentar. Como estamos em Angola? Que avaliação é que fazem do grau de segurança ou insegurança que eventualmente temos no país? Temos agora a seca no Cunene, milhares de pessoas estão expostas à fome e, portanto, olhando de uma maneira geral, como é que estamos? Já estivemos bem pior, quer me parecer. Agora, okay. Por quem começar? Paulo, quem tem pode mais ser. Dados, quem O Paulo Filipe, mas também vejo calado há muito tempo representante muito da cooperativa, o senhor Julião Katembe. Muito obrigado. Estamos bem ou mal em termos de segurança alimentar no país? Bem, eu começaria por dizer que para garantir este mesmo sucesso é necessário que realmente hajam políticas mais direcionadas à volta, porque à base dessas políticas logo surgirão programas atuantes. Fala-se um pouco mais e às vezes no terreno não é aquilo que acontece. Concretamente, porque de acordo com o programa atual, o camponês muitas das vezes não está informado desta realidade toda. E então, ao não estar informada com esta realidade, faz com que trabalhe quase num sistema empírico. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os ministérios que devem se envolver à volta, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, as pescas, o comércio, a família da promoção e mulher, assistência e reinserção social, finança, comunicação social em si, e a energia e a água, esses, então logo, para garantir o sucesso da formação dessas políticas e programas de segurança alimentar e nutricional, é necessário que a coordenação faça-se atuar. Porque até aqui a coordenação atua-se pouco, fala-se muito, mas no campo, eu estou a vir do campo, se formos a ver lá no campo, não é porque não há o reajuste dos preços acima de tudo no mercado. Enquanto não haver o reajuste dos preços, o camponês vai continuar sempre nesta senda da pobreza, porque ele trabalha muito e chega no mercado não tem rendimento. Ele pode emprestar algum valor ao banco, a qualquer parte, não tem como automaticamente reembolsar esta parte. Então, a conclusão, vamos sempre continuar a falar de extrema pobreza, do camponês, mas senão o campo é rico para poder conter essa situação. Vejamos só, mesmo no passado, existiram as lojas lá nos quimpos mais longínquos, existiram as lojas. Tinham os grandes grêmios nas cidades, os camponeses não levavam as suas quintas para irem às cidades levar como acontece atualmente. Os grandes comerciantes, o que é que faziam? Ajuntavam, depois de ajuntarem esta produção, então logo aglomeravam, eles é que se encarregavam em levarem para a cidade, para os grandes mercados. Mas atualmente isto não acontece. Mesmo com uma ou duas unidades, as senhoras estão em cima dos carros só para virem vender, porque o único sítio onde se deve vender é nas cidades. Não é. Os grandes sítios que estão a se construir nas cidades não bastam. Estes não bastam. Deve sim enumerar algumas cooperativas com maior idoneidade e que sejam acreditadas eles próprios, evitar muitos, no entanto, de terceiros, porque às vezes é a partir daí que o programa é desviado. Então, logo que se construam algumas lojas dentro dessas comunidades, o camponês não é burocrático, toma da cá. Quando dá-lhe um certo documento para ir ao banco, para ele, o camponês, isto não funciona tanto. é um processo que pouco a pouco vai se mentalizar, mas que atualmente deve-se acreditar nessas cooperativas junto dos campos, porque até agora está-se a produzir muita comida, mas também há desperdícios. Problema de escoamento desses produtos, enfim, vários fatores. As vias rodoviárias que ligam esses campos estão mal, pelo menos uma máquina à disposição só para terraplanar e minimizar alguns sítios. Isso reclama-se muito, principalmente assim que começa a época chuvosa, é uma situação muito difícil para se atingir determinadas áreas. Então isto, a falta deste produto não vir para as cidades, então logo dá a entender que há escassez de alimento nas cidades, daí a necessidade de se importar, enquanto que não há nenhuma necessidade, os campos têm muita comida. Até aqui, a zona das Quissomeira de ontem, também somos partes, este ano produziu muito milho, muitas toneladas de milhos, são milhares e milhares de toneladas de milhos, mas o que é que se passa? Não conseguem escoar esses e até junto à cidade. Por isso, independentemente dos grandes silos, também deve-se chamar essas cooperativas para que se façam algumas lojas localmente para comprar aquela produção, e os silos é que devem comprar junto das cooperativas e não só. Pensamos que esta parte iria diminuir muito bastante. Com relação à seca que se passa no Conene, são questões de algumas políticas que o governo deve estabelecer. Temos grandes rios, mais motores, e ao lado, tanto ao longo do rio, Conene, não só, os Calai, tanto por aí, criar o sistema, portanto, de bombagem. São sistemas assim até muito simples. Acredito que isto também vai diminuir, portanto, muito bastante, mas que se ajuste os preços para que o camponês continue a trabalhar numa certa meta. Porque o que acontece é que, tanto planifica-se, exemplo, eu vou vender a minha unidade a 1000 kwanzas, mas chega no mercado e vai vender a 100, 150. Então não há rendimentos. Assim a pobreza continua. Portanto, o programa de redução à pobreza do governo de Angola, que prevê também a componente agrícola, como é que isto se reflete no caso de ser membro de uma associação? Sente os efeitos deste programa? Bem, eles devem chamarem as pessoas para conversarem. Eles devem chamar as pessoas, porque às vezes aquilo que se planifica ao lado de cima não é a realidade que se vive na base. A base tem uma coisa, nós temos uma coisa, e em cima planifica-se e vai até aí. É verdade que muita coisa que o governo está a levar a cabo, está a fazer, já é muito bom, mas falta conversar com o camponês a partir dos seus representantes, porque lá estão os representantes das cooperativas, estão as autoridades tradicionais que vivem com essas cooperativas. É conversar, fazer um diagnóstico, então logo o estudo de caso vai aparecer para identificar os problemas existentes dentro destas áreas. É muito mais prático, tanto até aí. Faz-se sentir, sim, mas não é na totalidade. Exatamente. Eu queria falar também de projetos, já que a segurança alimentar tem a ver também com os grandes projetos agrícolas que ao longo destes tempos se foram implantando em alguns polos, como é a Fazenda, ou seja, o projeto Nova... Aldeia Nova, no Kwanza Sul, há o polo agrícola aqui do Kwanza Norte, parece entre Kwanza Norte e Malanje. Há sim algumas destas iniciativas. O que acham destes projetos agrícolas? Portanto, já existem há algum tempo, têm algum efeito sobre esta sala de segurança alimentar? Experiências? Desculpe, Figueiredo, Carlos Figueiredo, queria discordar um bocadinho com o senhor Katembe. Sim, sim. Eu concordo, sim, que há muita produção, mas essa produção, vamos dizer que ela é relativa, ou muito é relativo, se colocarmos isso em termos de segurança alimentar. E aí vou buscar dois fatores importantes da segurança alimentar, um que é a disponibilidade e outro que é o acesso. Em termos de disponibilidade, sim, a produção que o Sr. Katembe diz que existe muita produção e que se estraga, sim, ela existe num período de tempo X e ela só está disponível por 4 a 5 meses do ano, no máximo, porque depois se estraga, pelas razões mesmo que acabou de mencionar, faltas de fraca capacitação do camponês de participar no mercado. Portanto, a cadeia não funciona. A cadeia não funciona, os termos de funcionamento não são favoráveis para o pequeno produtor. Portanto, quem produz em larga escala tem, sim senhor, a cadeia assegurada. Consegue trazer aqui para as grandes unidades, para as grandes superfícies, trazer a sua produção. Mas o pequeno produtor tem imensas dificuldades de participar no mercado. Resultado, o pouco que ele produz, não consegue fazer uma gestão, antes de escoamento, ele não consegue fazer uma gestão que lhe permita, ao longo do ano, tirar vantagens da flutuação do preço no mercado em função das épocas agrícolas. Portanto, há épocas que a gente sabe que há poucos meses depois da colheita, o produto, o preço sobe. Mas nessa altura que o preço subiu, muitos deles já não têm o produto. Ou já se estragou, ou já venderam tudo. Muitos têm que vender a produção nos primeiros 2 meses de colheita, porque não têm condições de armazenamento que os permita fazer a gestão desta cultura, no sentido de tirar vantagens da cadeia de comércio ao longo do ano. Daí, exatamente. Como mencionou o Sr. Catembe, talvez agora, outros. Mas isso é só disponibilidade. Sr. Catembe, isso é só disponibilidade. Na segurança alimentar, nós temos o acesso. Que é o nosso consumo, ela pode estar disponível, essa produção pode estar disponível, mas não está necessariamente, acessível. E aí vai o ponto que o Figas levantou. A questão que preço, é a questão do rendimento, da capacidade das pessoas adquirirem os alimentos. Então, este desfasamento entre a disponibilidade e o acesso. Mas mesmo assim, nos últimos 2 anos, nós apanhamos um trambolhão. Eu gosto muito desse termo que o Carlos Rosado lançou aqui no mercado quando faz análise do setor bancário. O setor bancário apanhou um trambolhão. Sim, sim. Nós apanhamos um trambolhão enorme na produção de cereais. E este ano, ou ano passado, na época agrícola 11-12, temos déficits de produção enormes, que variam entre 70% e 90%. Quer dizer, que há áreas de produção, culturas, cuja área de produção esteve abaixo de 70%. Ou, quer dizer, colhemos apenas 30% daquilo que deveríamos ter colhido. Isto deve-se a fatores... Bom, houve uma estiagem prolongada o ano passado. Afetou particularmente as culturas do sul. Né? Sul e o litoral também. O litoral ficou muito afetado. Anos para cá, nós temos muito a produzir, principalmente aqui, essa zona, sim, sim. Uhum. Ficou afetado. Este ano, não sei como é que está, ainda não temos os dados produzidos. Este ano, mas o ano passado foi grave. Os cereais tiveram uma queda de 104%. Certo, sim, a parte sul, muito mais a parte sul. O que é que isso provoca? Provoca um desequilíbrio na nossa folha de balanço alimentar enorme. E só é possível cobrir isso com importações. Não, mas desculpa, se eu posso entrar na conversa e recentrando outra vez o debate, e talvez a pergunta que fez inicialmente, como é que estamos em termos de segurança alimentar? Eu diria que como país estamos mal, e já estamos mal há muito tempo. Nós somos um importador líquido de alimentos. Nós há muitos anos, mesmo nos bons anos agrícolas, acabamos de ter sempre que importar alimentos. Portanto, não temos a nível do país... Ou melhor, nós não produzimos os alimentos que consumimos. Isto é um dos fatores. O outro fator é a situação de pobreza é ainda bastante grave. Importante dizer que estas afirmações que eu estou a fazer, isto tudo é estático. Alguém pode dizer, não, mas estamos muito melhor do que já estivemos há uns anos. E é verdade. Sim. Portanto, a situação tem vindo a melhorar e isso é indiscutível. Mas há sempre, na nossa sociedade, há sempre esta tensão entre se o progresso feito deve nos pôr todos a aplaudir e ficar todos muito satisfeitos e descansados porque fizemos tanto progresso, ou se devemos é ter uma atitude exigente e dizer, não, avançou-se, mas podíamos ter avançado muito mais. Ou melhor, é necessário que avancemos muito mais. Então, algumas das coisas que foram faladas aqui, acho que são elementos importantes para podermos avançar. Um é o facilitar a comercialização dos produtos que são produzidos no país. Eu não estou completamente de acordo contigo, Paulo, quando te referes que os agricultores não estão capacitados para colocar os produtos no mercado. Eu acho que às vezes não é questão de capacitação ou de capacidade. Muitas vezes, por exemplo, se produtos... o nível de participação no mercado é baixo. Ah, então peço desculpa. Eu ouvi, eu ouvi que não estavam capazes para comercializar. Então, acho que um dos aspectos muito importantes é o estado das estradas secundárias e terciárias. Fez um esforço muito grande a nível das estradas principais, e isso acho que teve um impacto enorme em facilitar a comercialização de produtos agrícolas, mas as estradas secundárias e terciárias ainda têm muito para fazer. Muito do pequeno agricultor necessitaria de ter essas vias em bom estado. Certo. Por outro lado, tem a ver com o que estava a dizer. Eu acho que tem havido um erro sistemático, e que o OPSA tem chamado a atenção para isso, que é o dar-se uma prioridade excessiva aos grandes empreendimentos agrícolas. Não é que os grandes empreendimentos agrícolas não sejam importantes, mas normalmente esses empreendimentos que se façam com investimento privado, porque o grande empresário pode ir ao banco, pode fazer os seus projetos e agora, o que necessita de uma prioridade maior e que teria um impacto enorme em termos de segurança alimentar, não só das populações rurais, mas de todo o país, é dar-se uma maior atenção ao setor camponês. Porque é conhecido, está documentado, já foi pesquisado. Nos anos em que Angola era um país que tinha uma... potencial agrícola, não tinha um excesso líquido de produção agrícola, portanto podia exportava, nós chegamos a exportar mandioca, chegamos a exportar milho. É verdade, também eram anos em que havia desigualdades importantes dentro do país, mas mesmo a nível do consumo e dos benefícios que se tiravam da produção agrícola, mas o que é facto é que nesses anos em que o país era um exportador de produtos agrícolas, essa produção vinha essencialmente do setor camponês. Portanto, se esse setor for devidamente protegido, quando digo protegido, tem a ver com as estradas secundárias, as estradas terciárias, tem a ver com consultas, é aquilo que estava a dizer muito bem, que é os camponeses não têm que ser vistos como objetos de ajuda, que precisam de caridade, não, é pessoas com quem se tem que negociar também, tem que se ouvir, envolver-se, o que é que eles priorizam e ser ouvido, e essas opiniões terem impacto nas políticas públicas, não é? A nível do orçamento do Estado também, se puser mais recursos, portanto, não chega a dizer esse setor é muito importante. Isso depois é preciso ver onde é que se estão a pôr de facto os recursos. E se for a ver qual é a percentagem do Orçamento Geral do Estado que é dedicada à agricultura, e depois dentro desse, qual é o orçamento da agricultura que beneficia o setor camponês, podemos ver que há aqui um dos pilares, usando as palavras do Paulo Filipe, um dos pilares de uma política de segurança alimentar, acho que necessita de ser reforçada. Exato, eu queria eleger um dos elementos. Deixa-me só acabar com último elemento, que é a questão da pobreza. Nós ainda temos que atacar uma série de fatores que estão por trás da pobreza da população. A má qualidade de ensino, a falta de oportunidades económicas que as pessoas, e muitas vezes as pessoas que estão nas zonas periféricas, zonas rurais ou zonas periurbanas, têm. Portanto, isto faz com que muitos angolanos vivam numa situação de estar muito próximo da linha de pobreza ou abaixo dessa linha. Isso é um elemento também que faz com que nós, como país, estejamos mal em termos de segurança alimentar. Mas... eu ia introduzir um outro elemento, que é a questão que foi muito focado aqui, que é a cadeia, que depois não funciona e que, em alguns casos, funciona. Por exemplo, o caso do carvão. Portanto, os produtores locais conseguem fazer chegar, não sei porque que no caso do carvão funciona a cadeia desde a produção até a sua distribuição e chega aos mercados. Também o caso da mandioca, né? A famosa cruera. E também parece que o feijão manteiga do Bié, que chega, segundo sei, até o Congo. E, portanto, há estes casos particulares que são indicadores de uma cadeia que funcionou desde a produção até a sua distribuição. Mas porquê que com relação ao resto não funciona? Eu queria sim, faz favor. Senhor Katembe. Toda planta germina em pé de igualdade. tanto em Angola como no exterior, de onde nós vamos recorrer às importações. Porque lá fora, quando se colhe, antes da colheita, a planta é acompanhada. Quando chega o momento da colheita, então logo o produto é tratado. O tratamento que se faz lá fora, por que que não se faz aqui com esses camponeses? Quando se recolhe esta produção toda, então que haja o tratamento mais adequado em lugares próprios para manter a própria conservação. Porque se a nossa produção deteriora-se, é por falta de um tratamento, não tem nenhum acompanhamento. Daí a razão de se consumir mais rápido ou despachar antes que se estrague e depois nós abandonar para irmos no exterior. Não há razão. Uma boa parte da população está no campo a trabalhar. O que lhes falta são aqueles apoios, mais acompanhante, apoios próprios, diretamente, que não hajam, no entanto, terceiros, para evitar não é que alguma parte não chegue até lá. Então, a razão sobre a qual é que pode-se manter, sim senhor, o nosso produto. Vejamos só, como é que se conservam as sementes. Nós compramos esses tamborões de 200 litros, tiramos o milho, colocamos dentro desse tamborão, mesmo que for um ano, não entra bicho. É um sistema de conservação das sementes. E por que que não se faz isso em grandes escalas, à volta, para que aguente mais tempos? O que falta é o acompanhamento, para que haja essa cadeia de fornecimento a partir da fonte. Porque Angola tem terras aráveis ricas, que chega muito bem para todo mundo consumir. E depois, o que é que se consome? É um alimento de qualidade, nutritivo. Porque as pessoas às vezes pensam que talvez por encontrarmos uma pimenta assim muito volumosa, que aquilo que acontece. Não é, não é. A qualidade é aquilo que se tanto cultiva, com o humo natural, que são os adubos naturais, sem que entre nada, e aí mantemos a nossa própria saúde da alimentação, portanto, para toda a humanidade. Muito. Esta Exato. Parte. Eu vou atender ao primeiro ouvinte, vamos ver se ainda está em linha. Alô, muito bom dia. Alô, bom dia. Sim, bom dia. Faz favor, eu vou pedir-lhe desculpa por ter esperado muito tempo. Obrigado, sim. Porto, sou consultor, permita-me cumprimentá-lo si, aos distintos convidados. Sim, obrigado. E ao auditório da Rádio Eclésia. Eu começaria pelo cumprimento do primeiro objetivo do milénio, em que quer o PNUD, quer a FAO e esta última, inclusive premiou o Estado angolano na pessoa do seu ministro da Agricultura em Roma, porque, ao que parece, Angola vai conseguir reduzir para metade a pobreza e, dessa forma, cumprir com esse primeiro objetivo do milénio. O que, de alguma forma, entra em rota de colisão com as opiniões emitidas por alguns convidados no estúdio e que eu compartilho com elas, porque aqui há alguma coisa que não está bem. Penso que, inclusive, está programado visitas de consultores da FAO a Angola e depois irão ver como é que esta agricultura familiar e de subsistência dos pequenos camponeses no interior das províncias angolanas, com seus constrangimentos, que muito bem já foram aí descritos, se compatibilizam exatamente com esse cumprimento da redução de 50% da pobreza. Eu gostaria também de comentar a situação das reservas alimentares e da segurança alimentar em Angola, que isso só é possível se efetivamente tivermos uma produção interna que assegure durante alguns meses que, em caso de uma catástrofe como uma estiagem que acontece no sul de Angola, essas mesmas reservas, sem necessidade de importar, seja um complemento às populações que sofrem, digamos, com esta crise humanitária. Concordo que as estradas terciárias e secundárias têm que chegar aos locais de produção. Como também estou de acordo com a estratégia delineada e coordenada pelo Executivo Central a partir de Luanda, em que se desenha e programa-se algo que depois, em concreto, não é executável. Ou seja, o comércio rural, em termos de programa, falhou, como todos nós sabemos. Agora, ao que parece, aposta-se nos grandes armazéns, nas grandes cidades e com aqueles que têm capacidade de investimento para comprar a produção local e fazer a distribuição pelos centros urbanos, nomeadamente por Luanda, e vamos ver como é que isso vai ser executado. Em relação ao início do programa, sobre os princípios legais, nomeadamente o direito fundiário, o direito concessionário à terra, veja-se o que é que está a acontecer com a Zona Verde de Luanda, que vai desaparecendo potencialmente com as demolições e com os desalojados, em que camponeses dão lugar a outros interesses mais relevantes, na opinião quer das autoridades municipais, quer do próprio Executivo. Contributo nesse sentido, há muito mais a fazer. O que eu quero dizer para finalizar, não nos fiquemos com as declarações do PNUD e da FAO, com esses elogios, porque na verdade nós estamos muito aquém daquilo de que é a redução da pobreza e da fome em Angola. Um bom dia para todos e muito obrigado. Obrigado nós, Carlos Lopes. Portanto, mais uma presença e com contributos muito valiosos. E, portanto, se está a fazer menção a esta questão dos elogios da FAO, uma questão mencionada pelo Carlos Lopes, em relação às metas do milénio, e parece que a FAO terá, portanto, dado ao governo angolano, portanto, os parabéns pela política, vamos lá chamar, agrária, em direção a uma das metas do milénio, que é a redução da pobreza e, consequentemente, a segurança alimentar. Querem, portanto, fazer algum comentário àquilo que o Carlos Lopes fez questão de trazer para este debate? Portanto, que é a questão dos elogios e do reconhecimento internacional. Para além disto também, não é? Uma avaliação sobre o que existe e se realmente, portanto, com o que temos em termos de políticas, conseguiremos chegar àquilo que pretendemos, que é um programa, que seja autossuficiência alimentar e seja também um programa agrícola que realmente, pelo menos, dê para consumirmos, ou seja, do produto ou daquilo que produzimos, né? Parte estraga-se e parte não é sequer consumida porque não é escoada e estraga-se. Portanto, estamos muito perto de conseguir com as políticas que temos. Também a reflexão era neste sentido, olhando para toda esta envolvente com a terra, a questão legal e, enfim. Talvez eu gostava de introduzir a questão do conhecimento, a importância que há de se monitorar as condições ambientais, a condição dos níveis de produção e, ligado a uma coisa que disse o Carlos Lopes, o país ter reservas para, no caso de detectar que há uma emergência, acionar de imediato um plano de apoio às pessoas que estão em situação que têm que ser apoiadas. Eu acho que tem sido feito um esforço no sentido de melhorar a rede de estações meteorológicas, no sentido de monitorar o nível de produção, mas, de novo, eu acho que não temos razões para fazer muitas festas, acho que não temos razões para festejar, acho que há um déficit ainda muito grande e talvez o Paulo Filipe é uma pessoa mais abalizada, porque é uma pessoa que há muitos anos tentado a estudar isso de fazer avaliações da situação nutricional e de monitorar a evolução da produção, mas da minha opinião há um déficit muito grande em relação a conhecer-se a situação. Portanto, só quando se chega a pontos realmente calamitosos é que se começa a falar dos assuntos e de facto é importante ter sistemas de alerta rápido que permitam que quando chega uma situação grave nós já estejamos preparados para reagir. É claro que se houver produção nacional para fazer estoques, melhor, mas não estou de acordo com o que estava a dizer o Carlos Lopes em relação a isso. É possível um país com o nível de riqueza que Angola tem, de riqueza financeira, é possível manter estoques na base de comida importada, no, e devíamos realmente ter. Eu acho que aquilo que se está a passar no CUNEN é grave, há muitas pessoas que estão a sofrer de uma situação gravíssima e, pelo que eu saiba, o nível de apoio é relativamente ainda modesto para aquilo que são as necessidades das pessoas. Talvez voltando a uma pergunta que tinha sido posta antes. Sim, faz como favor. É que a comercialização de carvão funciona, exato. Funciona e não funciona das outras coisas? Eu diria que não podemos dizer que não funciona das outras coisas. Acho que chegam produtos vários aos centros de comercialização e não podemos pensar só à volta da cidade, né? Há comercialização. Mas é claro que os produtos perecíveis, e muitas vezes são produtos muito valiosos, portanto os hortícolas, as carnes, etc., são de comercialização muito mais difícil se não houver a rede de comercialização que aqui o senhor da cooperativa estava a referir, né? Certo. E muitas vezes as soluções não têm que ser soluções mega, porque as soluções mega muitas vezes exigem capacidade de gestão e capacidade tecnológica que muitas vezes nós não temos. E às vezes uma solução que pode ser boa para os Estados Unidos ou que pode ser indispensável num país europeu, para nós pode não ser a mais apropriada, porque aquilo pode ser tudo muito eficiente, mas depois nós termos problemas em gerir essas soluções, temos problemas em manter os equipamentos. Então, o facilitar que surja uma rede de comercialização, pequenos comerciantes, estruturas de frio que não têm que ser também muito grandes, se houver uma modernização ao nível das famílias, as pessoas têm acesso à energia elétrica, os pequenos agricultores têm acesso a equipamentos, tudo isso vai provocar o aparecimento destas redes de conservação, de transformação de produtos, que são importantes para não acontecer aquilo que estavas a falar há bocado, que é haver períodos de excesso, que depois não se aproveitam completamente os produtos nesse período, muitos depois se deterioram, e depois haver períodos de escassez. O haver uma melhoria do nível tecnológico, a nível mesmo das aldeias, vai permitir que muitos destes problemas se resolvam. Não tem que ser através de um super centro de comercialização que é colocado aqui e ali, porque muitas vezes essas soluções, pelo menos as experiências que temos tido até agora, têm sido bastante negativas, acho. Sim, faz favor. Nós vejamos que até aqui o campo tem sido o grande espaço para albergar muita gente desempregada. Falo da prova que tenho, e porque mesmo aqui na periferia de Luanda, precisamente nas áreas onde se encontram sob nossa jurisdição, nós albergamos muita gente que vem do centro e sul de Angola. Quando chega a época do lançamento da campanha agrícola, vêm em milhares para poderem encontrar o seu ganha-pão. É exemplo desta área, exemplo de toda a área. Aquele jovem que até no momento atual não tem como vir à cidade, porque não tem nenhuma profissão, não teve tempo, enfim, mas pelo menos na enxada é uma profissão também. Sobrevive e vai também sobreviver com a família que deixou. Já tem sido muito bom. Daí a necessidade de se poder apoiar localmente. O apoio não passa necessariamente grandes estruturas, enfim, não é. O camponês tem a capacidade, porque se a média o camponês, todos quando se encontram espalhados no campo, cada um tiver a capacidade de produzir 20, 30 unidades de 100 kg, ele não vai conseguir consumir essa produção toda. Isso por experiência nossa e porque conhecemos a média por hectare, quando é que dá, tudo isso. Não vai conseguir, vai comercializar. Esse incidente que aparecer deve ser tratado. Depois de ser tratado, é conservado. Logo, na falta, recorre-se a esses estoques para poder abastecer. Vamos reduzir de tal ponto, as importações nunca vão faltar, vão existir em sempre. Mas reduzem-se, tanto significativamente. Mas tem que se apoiar muito mais ao campo. Naquilo que já nos referimos, o direito é o mesmo. O direito é o mesmo, a estrada, pelo menos. Não é preciso ter asfaltagens, não. Mesmo a terraplanagem, uma máquina, uma bulldozer, vai fazendo muitos trabalhos e os camponeses alegram-se muito mais e vão trabalhar com muita força. Depois, a uniformização dos preços daquilo que realmente produz e vai comercializar para manter o seu grau de comercialização e de produção. Exato. Eu vou dar as boas-vindas a mais um convidado. Já agora peço que se apresente. Muito obrigado. Chamo-me Valdemar Simões de Oliveira Moraes, Gabinete de Segurança Alimentar do Ministério da Agricultura. As minhas sinceras desculpas. Exato, do Ministério da Agricultura. Não apanhei o nome. Valdemar Simões Moraes. Ok. Então, portanto, sobre o tema. Funciono no Ministério da Agricultura, propriamente dito no Gabinete de Segurança Alimentar. Uhum. Já agora, pedir as minhas sinceras desculpas. Estive num engarrafamento tormento que fez-me com que chegasse apenas agora. Mas acompanho ao longo da minha vinda, portanto, o debate, dizer que segurança alimentar é um assunto multidisciplinar, multissectorial, portanto, não diz respeito ao Ministério da Agricultura, não diz respeito ao Ministério da Agricultura, mas sim aos outros setores também, para que possamos, então, cumprir com as performances, portanto, que ela exige, portanto, ter de forma permanente o acesso físico e económico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as nossas necessidades, de forma a que nós possamos levar uma vida sã e ativa. Dizer que é bem verdade que o tema é sugestivo, não se pode falar de segurança alimentar sem terra. Se recordarmos, sabemos nós que nascemos no meio rural e no meio rural de onde viemos, os nossos antepassados sempre fizeram uso da terra. Fizeram uso da terra e sempre cultivaram de formas que dela proviesse, portanto, então, os seus alimentos para que lhe assegurasse o seu dia a dia. Dizer que cerca de 80% da produção, portanto, em Angola, provém deste setor, do setor camponês. E talvez 20% ou 15% provém do setor empresarial. O governo está a fazer todos os esforços no sentido de apoiar, portanto, o setor rural, porque ele entende e sabe que o camponês é a chave. Para alimentar o país, é necessário que o camponês produza e saiba produzir. Porque se falarmos dos grandes empresários, dos médios empresários, este também tem o seu objetivo, portanto, produzir talvez para exportação. Não cabe o camponês produzir para exportar, não. O camponês irá alimentar simplesmente ou irá satisfazer simplesmente as necessidades alimentares do país e os pequenos, médios e grandes empresários, então, esse é que se dedicarão a produzir para exportar. E como é que se organiza essa cadeia? Portanto, soluções como aquelas que foram aqui apontadas dos grêmios, dos pequenos produtores terem como fazer chegar aos grandes e os grandes levarem para os mercados. Isto é esta perspectiva na visão do Ministério da Agricultura é uma das que pode ser usada? Sim, senhor, é uma das que podemos usar, evidentemente, porque um dos objetivos do e já deram passos para isso? Do governo um dos objetivos do governo é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável do setor agrícola, portanto, com ênfase na diversificação da produção nacional, aumento da produtividade e da produção, nomeadamente de alimentos para o consumo interno, de modo a contribuir para a geração de empregos e para os objetivos nacionais de combate à fome e à pobreza, para a implementação da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como promover o desenvolvimento integrado e sustentável do setor agrário, tomando como referência o pleno aproveitamento do potencial dos recursos naturais produtivos e a competitividade do setor, visando garantir a segurança alimentar e o abastecimento interno, bem como realizar o aproveitamento das oportunidades relacionadas com os mercados, tanto interno como regional ou internacional. Mas na prática, portanto, para já que isto se deu um funcione, passo? Para que isto funcione, portanto, é necessário, estamos a promover o governo implementou, portanto, a linha de crédito agrícola para o apoio às associações e cooperativas. Está aqui uma cooperativa. Exatamente. Sabe disso? Exatamente. A linha de crédito, portanto, agrícola para o apoio às associações cooperativas, pequenos e médios produtores. O apoio ao relançamento da atividade económica ligada ao setor agrário, portanto, através da reabilitação de infraestruturas de apoio à atividade produtiva, bem como melhor entrosamento entre os setores públicos, portanto, que tem a ver com a comercialização ou o comércio rural, portanto, estou a falar concretamente do Ministério do Comércio, Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria, Ministério da Energia e Águas, então, são setores que coabitam ou devem coabitar, portanto, diariamente com as comunidades. Também também podemos fazer menção do fomento, do aumento da produção agrícola através da promoção de parcerias, portanto, público-privadas, em projetos já identificados e a identificar, com particular realce para aqueles que estão relacionados com a implementação dos polos agroindustriais, assim como a concepção de mecanismos de acesso aos financiamentos por parte de produtores através da criação de sinergias com o Banco de Desenvolvimento de Angola, o BDA, e outros bancos comerciais que existem no país. O fomento da produção agrícola através da promoção de parcerias público-privadas em projetos como da implementação dos polos agroindustriais e promover a agricultura familiar camponesa e a produção de bens alimentares com base nos princípios de sustentabilidade e verticalização, atribuindo uma importância essencial, portanto, à extensão rural. Portanto, são umas das chaves que acreditamos que, se forem bem implementadas e bem seguidas, teremos êxito, portanto, em termos de segurança alimentar. Paulo Filipe. Valdemar, obrigado por mencionar, apresentar esta lista de prioridades. E estou plenamente de acordo que são linhas necessárias. Mas falta aí uma, que é a principal e que é o segundo ponto no título tema. Deste tema, que é o direito à terra. Nada disso que acabou de listar, Valdemar, vai ter sustentabilidade se não endereçarmos a questão do direito à terra. Porque para fazer microcrédito ou qualquer outro tipo de crédito, eu não estavas aqui, não sei se acompanhaste, mas no princípio eu mencionei, exato, que o camponês tem muitas dificuldades de fazer investimentos em sítio onde ele não se sente seguro. Ou faz investimentos precários, não é? Sem muita confiança, e temos estado a discutir um bocadinho, a falar um bocadinho sobre isso. Já, ou então não faz mesmo. Então, é preciso tomarmos a sério a questão do acesso, do direito na terra. E não é, eu não gosto muito da lei terras, por todo o respeito que tenho pelos juristas que trabalharam nisto, pela qualidade de trabalho que fizeram. Fizeram muito bom trabalho do ponto de vista legal, jurídico-legal. Mas faltou aí uma coisa, faltou uma política de terras que orientasse à elaboração da lei. Portanto, antes da lei nós deveríamos ter uma política. E a política tinha que ter em conta o nosso historial. Portanto, o passado. Não é? Nós viemos de um passado colonial em que havia uma desigualdade enorme. O Figas mencionou um bocadinho brevemente sobre... Falou brevemente sobre isso. Nós herdamos isso da independência, herdamos isso de Colônia. E nunca conseguimos até hoje corrigir este erro. Ou corrigir, bom, não digo erro, mas corrigir essa desigualdade. Tivemos a oportunidade em 76, 77 fazer uma reforma de terras igualitária. Não fizemos. Optámos por um modelo de fazendas estatais e cooperativas. Falou mais alto o espírito da revolução, todos engajamos em trabalhar em forma comunitária e acreditamos neste modelo até mais ou menos 85, 86, quando começamos a dar conta que não funciona. Em 87, quando começaram as negociações, ou começamos a dar conta que era necessário fazer a reforma económica, o setor agrícola era um dos que foi apontado, também deveria merecer alguma reforma. Mas o erro, que eu te chamo que é erro brutal, que nós cometemos neste período, e começamos a implementar essas reformas já em 90, o erro brutal que nós cometemos foi de tratar das fazendas agrícolas, portanto, tratamos da terra como simples unidades empresariais estatais, que na altura chamávamos de UEE. Portanto, elas caíram nessa categoria de como eram todas as outras unidades estatais, né? As pangapangas e bom, enfim, haviam várias, não me lembro agora o nome de muitas. A terra não poderia ter sido tratada da mesma forma, ela não poderia ou não deveria ter sido redimensionada como foram redimensionadas as outras empresas estatais. O que é que aconteceu? O Carlos Figueiredo mencionou há um bocadinho que quem assegurava a produção agrícola no tempo colonial era a agricultura familiar. O grande fazendeiro comprava do pequeno agricultor, do familiar, e comercializava. Portanto, esse conhecimento a gente tinha, a independência nós tínhamos. Não acreditámos que era possível transformar esta agricultura familiar em unidades economicamente rentáveis, em unidades economicamente viáveis. Não fizemos isso. Portanto, optámos pelo modelo das cooperativas e fazendas estatais. Quando fizemos a segunda reforma, portanto, em 76 fizemos uma, em 90, 92 fizemos uma segunda reforma, já no âmbito da Lei 21C. Fizemos uma segunda reforma, voltamos a ignorar a agricultura familiar. Não houve redistribuição de terra no sentido de promover maior equidade. Então, o camponês continuou nas mesmas condições precárias que está até hoje, em termos de acesso à terra. Continua nas mesmas condições precárias. A terra e a outras coisas, como tecnologia. Não inibe que o camponês não possa ou não produza o suficiente. Espera aí, vamos. Uma coisa é documentar, portanto, dizer que a parcela minha está documentada. Outra coisa. Este é que é o grave problema. Discutimos isso ao longo da primeira parte do programa. Não, vamos lá chegar. Ele tem as parcelas documentadas. Tem uma coisa dizer que tem a parcela documentada, outra coisa é ter acesso para produzir. Parte dessa produção é feita em terra, que o Valdemar sabe, que pertence a fazendeiros. Não, discordo. Então temos que voltar, novamente para o campo. Um ou outro caso é que a gente encontra, portanto, uma fazenda ocupada e dentro, no interior da sua fazenda, algumas famílias que já habitam ou já trabalham para ele. Na maioria dos 3 milhões de famílias. Não, nós temos 2 milhões de 600 e tal mil famílias camponesas. Não estou a dizer que 100% delas estão na mesma situação, não é isso. Mas também não é uma ou outra. O que aconteceu? Quando fizemos o redimensionamento empresarial, tratámos das fazendas exatamente da mesma forma como qualquer outra unidade estatal, ou unidade económica estatal. Dentro dessas fazendas existiam bairros, existiam aldeias. Sim. Existiam. E essas fazendas passaram à propriedade privada, com as comunidades lá dentro. Exato. Não precisamos de ir muito longe. 300 quilômetros daqui, vamos daqui para o Kwanza Sul, e a gente encontra. Sim, fazendas demarcadas. Sim, fazendas demarcadas com população lá dentro. Desse, não é um ou dois. muitos. Quando eu disse no início que ele não faz investimento em terra onde tem, sob a qual tem direito precário, estava precisamente a referir-me a esses casos. Então, não fizemos a reforma como deveria ter sido feita. Perdemos a segunda oportunidade no início da década de 90 e voltamos a não tratar desta questão em 2004, quando fizemos a Lei de Terras. Portanto, há um problema histórico aqui que deve ser resolvido. E isso passa por fazermos uma verdadeira reforma agrária, uma verdadeira reforma de terras. Infelizmente o termo reforma assusta. Várias vezes que eu menciono falo sobre reforma, os meus colegas sentem-se assustados. Mas não, estou a compilar aquilo que devem ser, na minha opinião, os três grandes, mais uma vez, figas, pilares da reforma agrícola. E tem dois grandes objetivos. Um objetivo económico e um objetivo social. Do ponto de vista social, é obrigação nossa corrigirmos esse passado, corrigirmos os erros do passado. A reforma tem necessariamente que acontecer para que isso seja corrigido. Tem esse objetivo social. A terra não tem só um valor económico, tem também um valor simbólico. Exato. E a gente sabe. Portanto, do ponto de vista económico, o grande objetivo da reforma do ponto de vista económico é criar maior equidade. Maior equidade no acesso à terra. Quer dizer, que nós temos que pegar umas grandes unidades, e a gente mais sabe que tem pessoas com 200 e tal hectares e em 10 anos fez 20, produziu em 20. E temos os camponeses que estão nesta lista que acabou de mencionar, nestas prioridades, com meio hectare, com um hectare de terra. Portanto, é preciso fazer uma reforma para equilibrar a demanda e a oferta de terra. Isto chama-se equidade no acesso à terra. Do ponto de vista económico é preciso fazer isso. O mais importante, antes da gente dar esse passo, o mais importante, Valdemar, é nós acreditarmos que é possível transformar esta classe de camponeses numa classe economicamente viável. Porque da forma que está a produzir neste momento é inviável. É possível. Temos primeiro que acreditar que é possível. E essas são as intenções do governo. Não discordo. Concordei com os pontos que apresentou aí, sei-se perfeitamente quais são as intenções. Mas há um trabalho de base que nós temos estado a adiar há 40 anos que não foi feito e tem mesmo que ser feito. Senão não há segurança alimentar. Eu ia passar agora ao Carlos Figueiredo. Eu completando o que disse o Sr. Valdemar, estava aqui a ler o documento da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os eixos estratégicos. Diz: eixo 1, incrementar e diversificar a sustentabilidade da produção agropecuária e pesqueira. O 2, fortalecimento e consolidação da capacidade organizativa e produtiva a nível familiar e associativo nos setores agropecuários e pesqueiros. O 3, fortalecer a proteção social à criança e a grupos vulneráveis. O 4, fomento da investigação científica aplicada em toda a cadeia alimentar e nutricional. O 5, um sistema de informação de segurança alimentar e nutricional. E depois tem uma série de linhas de intervenção que concretizam isto. Estas definições muitas vezes são importantes e até podem ser corretas, mas há uma diferença muito grande entre o que são as regras do futebol e a maneira como um determinado jogo se processa. E mesmo que na regra do futebol se possa dizer que um jogador não pode estar a dar um pontapé no outro, às vezes lá no jogo isso acontece. Então, há aqui uma dimensão que eu gostava de trazer para o debate, que é a dimensão das relações de poder. No fundo, é a dimensão da política. Se as pessoas nas zonas rurais, e se os mais pobres, são constantemente tratados como indivíduos que estão à espera de um favor e que estão os coitadinhos, que o pai tem que cuidar deles, não são ouvidos. Não são, porque muitas vezes... Bem, há famílias em que os pais ouvem os filhos, mas muitas vezes não são ouvidos. É dizer, ele é um menor... Tem que fazer o que eu digo e até tem que ficar sempre satisfeito cada vez que eu lhe atiro uma prenda. Infelizmente, eu acho que muitas vezes temos essa maneira de olhar para a população, que é um paizinho que está lá em cima e há toda uma série de desgraçados que estão à espera de favores. Uns conseguem favores, outros não conseguem. Esta questão que o Paulo Filipe falou de a maneira como se olha para a terra e as propriedades do tempo colonial e tem também algo a ver, tem a ver com isto. Na lei de terra está que a terra é originalmente propriedade do Estado. Eu não tenho nada contra isso. Também não. Mas se o entendimento for que, ok, é propriedade de todos nós, todos mas depois nós. É preciso gerir isso. Exatamente. Gerir o que é propriedade Exato. De todos nós. Mas se olharmos para isso e dizer, não, vocês que estão aí na terra não são donos de nada, porque isso não é vosso, isto é nosso, do Estado, e às vezes há essa distorção, quer dizer, bem, eu estou a governar, eu é que sou o que estou a cuidar do que é do Estado, então eu tiro-te daqui, ponho-te ali e começo a tratar como se a terra fosse propriedade não de todos nós, mas dizer que alguém pode arbitrariamente dar e tirar e pôr uma pessoa aqui e pôr outra pessoa ali. Então eu acho que isso é um dos elementos que é preciso corrigir para dar segurança alimentar às pessoas, é nós considerarmos que isto tudo é tudo nosso, está bem, mas tem que ser gerido no interesse também de todos nós. Sim. Há uma coisa que eu estou em desacordo com o Paulo Filipe. Acho que é bom falar isso. Que o que é que aconteceu com a independência? Na altura da independência houve, ao mesmo tempo, uma mudança política importante, que era necessária, mas houve também uma crise económica e política na altura, porque portanto, a maior parte dos empresários eram portugueses ou eram de origem portuguesa e muitos deles, na crise de segurança que aconteceu, foram-se embora. Isso era uma história que era importante analisar e era importante também analisar como um certo retorno que está a acontecer se está a processar, que é realmente ignorando muitas vezes aquilo que foram as razões de ser da luta de libertação. Acho muitas vezes as preocupações de justiça, a redistribuição, não foram nem devidamente resolvidas antes e agora, ainda menos preocupação às vezes parece haver com isso. Mas para dizer que eu acho que não houve na altura uma linha política de dizer não, agora isto é só fazendas estatais. Eu acho que houve também. Estou a dizer que estou em parte em desacordo, mas é verdade que havia a linha política, era priorizar aquilo que era a produção coletiva. Na altura era essa a linha política. Mas também predominavam as cooperativas. Dominavam as cooperativas, sim, na altura. Cooperativas e estatais. Mas depois há muito a falar o que é que chamava uma cooperativa, o que é uma cooperativa em si. Mas realmente essa palavra cooperativa era muito utilizada na altura, embora muitas vezes era um mecanismo de arregimentar as pessoas, né? Mesmo. Digamos, as pessoas não estavam todos como coproprietários e a tomar decisões coletivamente. Era mais uma coisa que... Mas isso é outra questão. Mas o que eu queria dizer é que muitas das fazendas foram realmente abandonadas por seus proprietários porque não havia condições na altura. Havia uma instabilidade militar muito grande. E eu acredito que muitas das pessoas que ficaram no aparelho do Estado viram-se com unidades de produção que existiam, que estavam ali, mas cujos gestores e proprietários se tinham ido embora. Portanto, houve uma quase inevitabilidade, naquele momento de crise, de haver uma certa estatização destas fazendas que foram abandonadas. O que é verdade é que depois acho que nunca se refletiu bem sobre isso e como fazer uma transição ou redistribuição, ou o que for. Acho que nós vivemos uma situação estranha de que ainda é possível agora alguém reclamar as fronteiras da fazenda do tempo colonial e às vezes receber a fazenda como era no tempo colonial, com populações lá dentro. Isso acho que é realmente uma situação que tem um potencial para criar conflitos no futuro muito, muito grande. Mas talvez para clarificar, onde é que eu não estou de acordo? Não estou de acordo com... A ideia de que a política é dizer vamos nacionalizar as fazendas e isto agora é tudo fazendas estatais. Acho que não houve de facto essa política. Houve digamos uma consequência da instabilidade militar que o Estado ficou com uma série de fazendas nos braços e não terá gerido da melhor forma, mas isso seria um outro debate que eu acho que é importante também fazer. Há toda uma série de pessoas na nossa sociedade que conhecem muito bem isto, até que tiveram envolvidas nestes processos de gerir estas fazendas ou mesmo a política agrária do momento, e acho que era muito importante documentar-se isso, porque de novo, eu acho que há um déficit de conhecimento do que foi o passado e um déficit de conhecimento do que se passa agora, que depois às vezes leva a que se tomem decisões incorretas, decisões que depois vão perpetuar ou vão estar a criar agora problemas do futuro. Figas, concordo sim que talvez não tenha havido uma política definida de forma explícita que é necessário que se vai converter tudo em fazendas estatais. Mas na tentativa de construir esse passado que está mal documentado, ou está pouco documentado, desculpa, não mal, mas está pouco documentado. A tentativa de construir esse passado, eu tive a estudar todos os discursos do saudoso presidente Agostinho Neto, precisamente para perceber qual era a visão dele na altura da independência, com relação, particularmente com relação à agricultura. Num discurso que ele diz, em março de 76, ele diz que nós podemos permitir... Não vou citar palavra por palavra, porque não me lembro agora exatamente o texto. Mas ele diz que podemos permitir que a agricultura, que o setor privado agrícola continue a existir, portanto, que coexistam os dois setores, uhum, tanto o estatal e o privado, desde que este satisfaça os desejos da nação. Os anseios da nação, é o termo que ele utilizou, desde que satisfaça isso. E o pequeno, e o camponês vai se organizar em cooperativas comunitárias. Está documentado. Uhum. Portanto, não houve política definida, né, expressa, mas na prática, houve. Há esse pensamento exteriorizado pelo presidente. E foi efetivado. Tanto mais que a atenção que se deu à agricultura familiar durante todos aqueles anos era marginal. O setor familiar camponês individual sempre existiu, mas marginalizado. Portanto, continua essa distorção mesmo que tenha melhorado. O governo sempre apoia, portanto, a... Valmar, ninguém diz que o governo não apoiou. Eu sou apenas testemunha disso, sei precisamente quais são os apoios que o governo dá. A proporção é quanto é que vai para a agricultura camponesa e quanto é que vai para outros. Essa é a questão. Até se for o caso, deveríamos, como setor, discutir quanto é que vai para a agricultura, quanto é que vai para a educação, para a saúde, também, ou para um outro. Exato. Esse até é o fundamental. Isso é verdade. Isto é o primeiro passo que a gente tem que ver aqui. Quanto é que a agricultura recebe, portanto, do Orçamento Geral do Estado. Mas depois, dentro do que recebe, exato, quanto é que vai para os camponeses? Quanto é que vai para o setor? Não é dar o dinheiro aos camponeses, não é isso que eu estou a falar, mas é quanto da ação do Ministério é focalizada para no apoio ao camponês. Deixa só dar-lhe um exemplo. No Ombo há um edifício que era a Extensão Rural de Angola, que é nesse edifício era onde, a partir de onde funcionavam uma série de programas de apoio aos camponeses, de melhoramento tecnológico, etc. Neste momento, esse edifício, todo esse edifício, é onde funciona o governo, os vários ministérios na província. Isto pode nos dar, pronto, os edifícios é apenas uma pequena parte, mas pode nos dar uma ideia de qual é a proporção da atenção, digamos, qual é a dimensão das instituições e qual é o peso que as instituições têm viradas para uma determinada atividade. Neste momento, não sei, o IDA, que seria talvez o equivalente à Extensão Rural de Angola, se nós formos a ver o IDA rural a nível do AMBO, está nesse edifício, tem talvez duas salas, não? Uma sala. Portanto, é isso. Eu acho que isto é importante, não é só, é verdade que os camponeses recebem apoio, mas como é que o recebem? Em que medida é que o apoio também não é utilizado de uma maneira que assegura a subalternização da pessoa? Anteriormente era através de crédito, não é? Era gratuito, vamos assim dizer, mas há uns anos atrás, portanto, já é a crédito. O camponês recebe as suas ferramentas, as sementes, no fim da colheita ou da produção. Ele reembolsa aquilo que recebeu. Olha, eu ia pedir agora mais uma pausa e recordar a todos os ouvintes que podem intervir, podem participar deste debate pelo 929-2021-81, 929-2021-81. A vossa inteira disposição. E retomando o que até aqui estamos a discutir, falámos dos apoios, o que é que se dá e que não se dá realmente à agricultura. Tivemos uma experiência com a CAP, esta Caixa Agropecuária. Agora temos o BAD. De lá para cá, em termos temos do o que... BDA. É o BDA, exato, desculpe, o BDA. E está aqui uma associação, quem representa uma associação de camponeses. Exato, dentro da sua associação ou da sua cooperativa, tem experiência de associados seus que beneficiaram já, por exemplo, de um crédito da CAP ou que tiveram acesso? Como é que vivem esta experiência no acesso ao crédito, que é a tal forma agora de financiar projetos agrícolas? Bem, eu tanto começaria primeiro também por focar no domínio útil consuetudinário, no seu artigo original, onde diz são reconhecidas as famílias que integram as comunidades rurais a ocupação, a posse e os direitos do uso e fruição dos terrenos rurais comunitários por elas ocupados e aproveitados de formas útil e efetiva segundo o costume. Esta é a parte que lhes reserva, isto captando da conversa dos nossos convidados, e depois o reconhecimento dos direitos a que se refere o número anterior é feito em título emitido pela autoridade competente nos termos das disposições e regulamentos deste diploma. Mas muitos não dominam esta parte. Ocupam as terras, sim senhor, e porque é um direito do cidadão viver lá. É aí onde ele nasceu, a própria lei da cidadania nacional dá-lhe este direito, onde ele deve viver, e o tratamento deveria encontrar aí neste lugar. Então, não é muito bem que talvez alguém se ocupa uma área para a sua subsistência, talvez que esta pessoa é tida como um estrangeiro, o resto não, como cidadão, ele é cidadão. A lei consagraria este mesmo direito dele viver aí e a lei lhe proteja. Se realmente haja alguma coisa, sobretudo do interesse público estatal, é conversar, dialogar, buscar as soluções para evitar a base de alguns conflitos. Esta é a primeira parte. Segunda, quando a parte dos créditos... Na verdade,